Sessão 4, dia Noite na Taverna, Contos Fantásticos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Noite na Taverna, Contos Fantásticos de Álvares de Azevedo. Genaro. Capítulo 4. Genaro. Mur, Otu, Cornélio. Genaro! Dormes ou embebes-te no sabor do último trago do vinho, da última fumaça do teu cachimbo? Não, quando contavas tua história, lembrava-me uma folha da vida, folha seca e avermelhada, como as do outono e que o vento varreu. Uma história? Sim, é uma das minhas histórias, sabes, Bertrand. Eu sou pintor. É uma lembrança triste essa que vou revelar, porque é a história de um velho e de duas mulheres, belas como duas visões de luz. Godofredo Walsh era um desses velhos sublimes, em cujas cabeças as cãs semelham o diadema prateado do gênio. Velho já, casara em segundas núpcias com uma beleza de 20 anos. Godofredo era pintor. Diziam uns que este casamento fora um amor artístico por aquela beleza romana, como que feita a um molde das belezas antigas. Outros criam-no com paixão pela pobre moça que vivia de servir de modelo. O fato é que ele a queria como filha, como Laura, a filha única de seu primeiro casamento. Laura, corada como uma rosa e loura como um anjo. Eu era nesse tempo moço, era aprendiz de pintura em casa de Godofredo. Eu era lindo então, que 30 anos lá vão, que ainda os cabelos e as faces me não haviam desbotado como nesses longos 42 anos de vida. Eu era aquele tipo de mancebo, ainda puro do resumbrar infantil, pensativo e melancólico, como Rafael se retratou no quadro da Galeria Barberini. Eu tinha quase a idade da mulher do mestre. Nausa tinha 20, eu tinha 18 anos. A meia. Mas o meu amor era puro como meus sonhos de 18 anos. Nausa também me amava. Era um sentir tão puro. Era uma emoção solitária e perfumosa como as primaveras cheias de flores e de brisas que nos embalam os céus da Itália. Como eu disse, o mestre tinha uma filha chamada Laura. Era uma moça pálida, de cabelos e olhos azulados. Sua tez era branca. Só às vezes, quando o pejo a incendeia, duas rosas lhe avermelhavam a face e se lhe destacavam no fundo de mármore. Laura parecia querer-me como a um irmão. Seus risos, seus beijos de criança de 15 anos eram só para mim. À noite, quando eu ia deitar-me, ao passar pelo corredor escuro com a minha lâmpada, uma sombra me apagava a luz e um beijo me pousava nas faces, nas trevas. Muitas noites foi assim. Uma manhã, eu dormi ainda. O mestre saíra e Nausa fora à igreja. Quando Laura entrou no meu quarto, fechou a porta e deitou-se a meu lado. Acordei nos braços dela. O fogo de meus 18 anos, a primavera virginal de uma beleza ainda inocente, o seio seminu de uma donzela bater sobre o meu, isso tudo ao despertar dos sonhos alvos da madrugada, me enlouqueceu. Todas as manhãs, Laura vinha ao meu quarto. 3 meses passaram assim. Um dia entrou ela no meu quarto e disse-me: Genaro, estou desonrada para sempre. Ao princípio eu quis me iludir, já não o posso, estou de esperanças. Um raio que me caísse aos pés não me assustaria tanto. É preciso que cases comigo, que me peças a meu pai. Ouve, Genaro. Eu calei-me. Não me amas, então? Calei-me ainda. Oh, Genaro, Genaro. E caiu no meu ombro, desfeita em soluços. Carreguei-a assim, fria e fora de si, para seu quarto. Nunca mais tornou a falar-me em casamento. O que havia eu de fazer? Contar tudo ao pai e pedi-la em casamento? Foi uma loucura. Ele me mataria e a ela, ou pelo menos me expulsaria de sua casa. E Nausa, cada vez eu a amava mais. Era uma luta terrível essa que se travava entre o dever e o amor e o dever e o remorso. Laura não me falava mais. Seu sorriso era frio. Cada dia tornava-se mais pálido, mas a gravidez não crescia. Antes mais nenhum sinal se lhe notava. O velho levava as noites passeando no escuro, já não pintava. Vendo a filha que morria, os sons secretos de uma harmonia de morte. Que empalidecia cada vez mais, o misérrimo arrancava as cãs. Eu, contudo, não esquecera a náusea. Nem ela me esquecia de mim. Meu amor era sempre o mesmo. Eram sempre noites de esperanças e de sede que me banhavam de lágrimas do travesseiro. Só às vezes a sombra de um remorso me passava. Mas a imagem dela dissipava todas essas névoas. Uma noite foi horrível. Vieram chamar-me. Laura morria. Na febre murmurava meu nome e palavras que ninguém podia reter. Tão apressadas e confusas lhe soavam. Entrei no quarto dela, a doente conheceu-me. Ergueu-se branca, com a face úmida de um suor copioso, chamou-me. Sentei-me junto do leito dela. Apertou minha mão nas suas mãos frias e murmurou em meus ouvidos. Genaro, eu te perdoo. Eu te perdoo tudo. Eras um infame. Morrerei. Fui uma louca. Morrerei. Por tua causa. Teu filho, o meu. Vou vê-lo ainda, mas no céu. Meu filho que matei antes de nascer. Deu um grito. Estendeu convulsivamente os braços como para repelir uma ideia. Passou a mão pelos lábios como para enxugar as últimas gotas de uma bebida. Estorceu-se no leito, lívida, fria, banhada de suor gelado e arquejou. Era o último suspiro. Um ano todo se passou assim para mim. O velho parecia endurecido. Todas as noites fechava-se no quarto onde morrera Laura. Levava aí a noite toda em solidão. Dormia? Aqui não. Longas horas eu escutei no silêncio orfar com ânsia. Outras vezes afogar-se em soluços. Depois tudo emudecia. O silêncio durava horas, o quarto era escuro. E depois as passadas pesadas do mestre ouviam-se pelo quarto, mas vacilantes como de um bêbado que cambaleia. Uma noite eu disse a Náusea que a amava. Ajoelhei-me junto dela, beijei-lhe as mãos, reguei seu colo de lágrimas, ela voltou minha face. Eu crei que era desdém, ergui-me. Então, Náusea, tu me amas, disse eu. Ela permanecia com o rosto voltado. Adeus, pois, perdoai-me se vos ofendi. Meu amor é uma loucura, minha vida é uma desesperança, o que me resta? Adeus, irei longe, longe daqui. Talvez então eu possa chorar sem remorso. Tomei-lhe a mão e beijei-a. Ela deixou sua mão nos meus lábios. Quando ergui a cabeça, via debulhada em lágrimas. Náusea, Náusea, uma palavra. Tu amas-me. Tudo mais foi um sonho. A lua passava entre os vidros de uma janela aberta e batia nela. Nunca a vira tão pura e divina. E as noites que o mestre passava soluçando o vazio de sua filha, eu as passava no leito dele, nos braços de Náusea. Uma noite houve um facto pasmoso. O mestre veio ao leito de Náusea. Gemia e chorava, aquela voz cavernosa e rouca. Tomou-me pelo braço com força, acordou-me e levou-me de rastos ao quarto de Laura. Tirou-me ao chão e fechou a porta. Uma lâmpada estava acesa no quarto, de fronte de um painel. Ergueu o lençol que o cobria. Era Laura moribunda. E eu, macilento como ela, tremia como um condenado. A moça, com seus lábios pálidos, murmurava no meu ouvido. Eu tremi de ver meu semblante tão lívido na tela. E lembrei-me que naquele dia, ao sair do quarto da morta, no espelho dela, que estava ainda pendurado à janela, Eu me horrorizara de ver-me cadavérico. Um tremor, um calafrio se apoderou de mim. Ajoelhei e chorei lágrimas ardentes. Confessei tudo. Parecia-me que era ela quem o mandava. Que era Laura que se erguia dentre os lençóis do seu leito e me acendia o remorso. E no remorso me rasgava o peito. Por Deus, que foi uma agonia. No outro dia, um mestre conversou comigo friamente. Lamentou a falta de sua filha, mas sem uma lágrima. Mas sobre o passado da noite, nem palavra. Todas as noites era a mesma tortura, todos os dias a mesma frieza. O mestre era sonâmbulo. Depois eu não me criei perdido. Contudo, lembrei-me que uma noite, quando eu saía do quarto de Laura com o mestre, no escuro, vira uma roupa branca passar-me por perto. Roçaram-me uns cabelos soltos e, nas lajes do corredor, estalavam umas passadas tímidas de pés nus. Era Náusea, que tudo vira e tudo ouvira, que acordara e sentira minha falta no leito, que ouvira esses soluços e gemidos e correra para ver. Uma noite, depois da ceia, o mestre Walsh tomou sua capa e uma lanterna e chamou-me para acompanhá-lo. Tinha de sair fora da cidade, não queria ir só. Saímos juntos, a noite era escura e fria, o outono desfolhara as árvores, e os primeiros sopros do inverno rugiam nas folhas secas do chão. Caminhamos juntos muito tempo e cada vez mais nos entranhávamos pelas montanhas e cada vez o caminho era mais solitário. O velho parou. Era na fralda de uma montanha. À direita, o rochedo abria-se num trilho. À esquerda, as pedras soltas por nossos pés e a cada passada se despregavam e rolavam pelo despenhadeiro. E instantes depois, ouviam-se um som como de água, onde cai um peso. A noite era escuríssima. Apenas a lanterna alumiava o caminho tortuoso que seguíamos. O velho lançou os olhos na escuridão do abismo e riu-se. Espera-me aí, disse ele. Já venho. Godofredo tomou a lanterna e seguiu para o cume da montanha. Eu sentei-me no caminho, à sua espera, vi aquela luz ora perder-se, ora reaparecer, entre os arvoredos, nos zigue-zagues do caminho. Por fim vi parar. O velho bateu a porta de uma cabana, a porta abriu-se. Entrou. O que aí se passou, nem eu sei. Quando a porta se abriu de novo, uma mulher lívida e desgrenhada apareceu com um facho na mão. A porta fechou-se e alguns minutos depois o mestre estava comigo. O velho assentou a lanterna num rochedo, depois a capa e disse-me: Genaro, quero contar-te uma história. É um crime. Quero que seja juiz dele. Um velho era casado com uma moça bela. De outras núpcias tinha uma filha bela também. Um aprendiz, um miserável, que ele erguera da poeira. Como o vento às vezes ergue uma folha, mas que ele podia reduzir a ela quando quisesse. Eu estremecia, os olhares do velho pareciam ferir-me. Nunca ouviste essa história, meu bom Genaro? Nunca, disse eu a custo e tremendo. Pois bem, esse infame desonrou o pobre velho, traiu-o como Jesus a Cristo. Mestre, perdão. Perdão? E o perdoou o malvado ao pobre coração do velho? Piedade. E teve ele dó da virgem, da desonrada, da infanticida. Ah, gritei. Que tens? Conheces o criminoso? A voz de escárnio dele me abafava. Vês, pois, Genaro, disse ele mudando de tom. Se houvesse um castigo pior que a morte, eu te daria. Olha esse despenhadeiro, é medonho. Se o visses de dia, teus olhos se escureceriam. E aí rolarias talvez de vertigem. É um túmulo seguro e guardará o segredo como um peito punhal. Só os corvos irão lá ver-te, só os corvos e os vermes. E pois, se tens ainda no coração maldito um remorso, Reza tua última oração, mas seja breve, o algoz espera a vítima. A hiena tem fome do cadáver. Eu estava ali, pendente junto à morte. Tinha só escolher o suicídio ou ser assassinado. Matar o velho era impossível. Uma luta entre mim e ele fora insana. Ele era robusto e sua estatura alta, os seus braços musculosos me quebrariam, como um vendaval rebenta um ramo seco. Demais, ele estava armado. Eu era uma criança débil. Ao meu primeiro passo, ele me arrojaria da pedra em cujas bordas eu estava. Só me restaria morrer com ele, arrastá-lo na minha queda. Mas para quê? Eu curvei-me no abismo, tudo era negro, o vento lá gemia embaixo, os ramos desnuados, nas urges, os espinhos ressequidos, e a torrente lá chocalhava no fundo escumado nas pedras, eu tive medo. Orações, ameaças, tudo seria de balde. O velho riu-se, infernal era aquele rir dos seus lábios estalados de febre. Só vi aquele riso. Depois foi uma vertigem, o ar que sufocava, um peso que me arrastava, como aqueles pesadelos em que se cai de uma torre e se fica preso ainda pela mão. Mas a mão cansa, fraqueia, sua, esfria, era horrível. Ramo a ramo, folha por folha, os arbustos me estalavam as mãos, as raízes secas que saíam pelo despenhadeiro, estalavam sobre o meu peso e meu peito sangrava nos espinhos. A queda era muito rápida, de repente não senti mais nada. Quando acordei, estava junto a uma cabana de camponeses que me tinham apanhado junto da torrente, preso nos ramos de uma azinheira gigantesca que assombrava o rio. Era de um dia e de uma noite de delírios que eu acordara. Logo que sarei, uma ideia me veio. Ir ter com o mestre, ao ver-me salvo assim daquela morte horrível, pode ser que se apiedasse de mim, que me perdoasse, então eu seria seu escravo, seu cão, tudo que houvesse de mais abjeto num homem que se humilha, tudo, contanto que ele me perdoasse. Viver com aquele remorso me parecia impossível. Parti, pois, no caminho topei um punhal, ergui-o. Era o do mestre. Veio-me então uma ideia de vingança e de soberba. Ele quisera matar-me, ele tinha rido a minha agonia, e eu havia de ir chorar-lhe ainda aos pés, para ele repelir-me ainda, cuspir-me as faces e amanhã procurar outra vingança mais segura. Eu humilhar-me quando ele me tinha batido. Os cabelos se me arrepiaram na cabeça, o suor frio me rolava pelo rosto. Quando cheguei à casa do mestre, achei-a fechada. Bati. Não abriram. O jardim da casa dava para a rua. Saltei o muro. Tudo estava deserto e as portas que davam para ele estavam também fechadas. Uma delas era fraca. Com pouco esforço, arrombei-a. Ao estrondo da porta que caiu, só o eco respondeu nas salas. Todas as janelas estavam fechadas e, contudo, era dia claro fora. Tudo estava escuro, nem uma lamparina acesa. Caminhei tacteando até a sala do pintor. Cheguei lá, abri as janelas e a luz do dia derramou-se na sala deserta. Cheguei então ao quarto de Nausa, abri a porta e um bafo pestilento corria dali. O raio da luz bateu em uma mesa. Junto estava uma forma de mulher, com a face na mesa e os cabelos caídos. Atirado numa poltrona, um vulto coberto com um capote. Entre eles, um copo onde se depositara um resíduo polvilhento. Ao pé estava um frasco vazio. Depois eu soube, a velha da cabana era uma mulher que vendia veneno. Era ela, de certo, que o vendera, porque o pó branco do copo parecia sê-lo. Ergui os cabelos da mulher, levantei-lhe a cabeça, era Nausa. Mas Nausa cadáver, já desbotada pela podridão. Não era aquela estátua alvíssima de outrora, as faces macias e o colo de neve. Era um corpo amarelo. Levantei uma ponta da capa do outro, o corpo caiu de bruços com a cabeça para baixo. Ressoou no pavimento o estalo do crânio. Era o velho, morto também, roxo e apodrecido. Eu o vi. Da boca lhe escorria uma escuma esverdeada. Fim da sessão 4. Lido por Gabriele.